E escuta aqui o que eu vou te dizer. É sempre uma cilada. Quando o pensador te liga e pede pra fazer a abertura de podcast, daí você sabe que teu cu e tua alma estão na reta. Daí eu tô aqui, mas não pra fazer a abertura apenas. Eu vim pra denunciar o pensador por todos os crimes que ele comete em nome do que ele chama de cultura livre de podcasts. Entendo, ouvinte. Eu nem sempre fui desse jeito que você vê agora. E não fico chateado de você olhar pra mim e tentar arrancar os olhos em desespero. Não, longe disso. Por um lado, eu era um cara atlético, bombado, carismático. E eu era um astro de cinema. Tão importante que tenho até personagem de videogame baseado em mim. E por outro lado, eu era a mulher mais sexy que você já viu em tua vida imprestável. Vestida em trajes vermelhos, pequenos e coladinhos. Botas longas, pretas e muito mais carne à mostra do que coberta. Eu era uma femme fatale alienígena, mas claro, o pensador louco e esta fábrica de aberrações que ele chama de podcast não pode deixar eu, digo nós, em paz. Logo que ele teve a ideia de ridicularizar um universo amálgama, onde personagens da DC e Marvel eram fundidos em algo novo e muito escroto, eu sabia que daria ruim pra mim. E no fim das contas, é isto que sobrou. Uma montanha de músculos e masculino mesclado com um corpo exuberante feminino. Meu cabelo reto agora são longas madeixas morenas. Meus glúteos belos perfeitos transformados em uma linda raba arredondada. Meu sorriso de pegador impecável agora estragado por lábios voluptuosos e dentes pontudos. Meu peitoral de concreto besuntado em óleo agora são melões usados para parar gotas de sangue. Eu era o rei do espacate. Um astro de ação. Eu era uma vampira do planeta Dracolon. Agora não sou nenhum e nem outra. Maldito pensador. Malditos amálgama. Eu ainda o farei pagar pelo que me fez. Mas primeiro, alguns recados. Enquanto eu tramo a minha vingança. Primeiro, siga o Treto Escuro nas redes sociais. Você que agora procura um saquinho pra vomitar depois de olhar pra mim por tempo demais. Todos os links estão no Linktree, tanto na postagem quanto no QR Code da capa do episódio. Então, voilà! E assine, siga, compartilhe. Seja se Twitter, Instagram, Blue Sky, Mastodon, Podcast Addict, Amazon Music, Deezer, Podchaser, Google Podcast, Castbox, Spotify. Todos os agregadores e players possíveis ele está lá em toda parte, menos YouTube. Então fica aqui um aviso de antemão. Cuidado, ele pode querer te amalgamar tão bom. Segundo, o pensador acabou com o sistema de apadrinhamento mensal e com os patrocínios. Ainda assim, se você quiser dar uma esmola para ele de qualquer valor, e só quando der na telha, então pode fazer isso pela chave Pix pensadorlouco@gmail.com ou pelo picpau@pensadorlouco, que ele agradece muito. Não entendo por que você gastaria um centavo com um porco desgraçado capaz de tornar minhas lindas pernas torneadas em coxas musculares de bodybuilder, mas cada um faz o que quer. Em nome do pensador, quero agradecer muito a Luciano Dias, de Curitiba, Sérgio Cabá, de blog Sexta-feira Clássica, Marco Roble, de podcast Escolha Amador, Estela Pinheiro, do Rio de Janeiro, Julian Catino, de Por Um Lado, Vanessa Guerra, de Paranaguá, Condessa Vanorra e Danilo de Almeida, por serem os caridosos deste ano até agora. Espero que com meus dois corações de ligasse tudo em drogas, sofra uma overdose e seja comido de todas as maneiras possíveis por ratos de esgoto. Terceiro e último, o ano passado não foi a melhor coisa na vida de merdador louco e por isso esse episódio qual havia sido gravado há um tempão, só agora está vendo a luz das trevas, mas eu acho isso tudo uma balela. Não acredite em nenhuma dessas ladainhas que ele fala sobre vida difícil, problema pessoal, de saúde ou depressão, como justificativa por os atrasos. Enquanto você, aí, do outro lado do fone de ouvido, estava sem episódio novo para ouvir aquele monstro que estava operando em mim, esta insanidade. E se agora eu não consigo seduzir homens ou mulheres e me deixam morder os seus pescoços, se a Gretchen não me quer mais entrar em sua banheira de espuma, se eu não sou mais uma anterruna espetacularmente sexy, se toda vez que eu entro num ringue de lutas as pessoas gritam Pablo Vittar bombada, pra mim é culpa dele. Só dele. De qualquer forma, ouvinte, entenda que houve um tempo absurdo de delay entre a gravação e o lançamento deste EP. E se quiser assassinar o Pensador Louco por causa disso, me chame que eu vou junto. Só isso. Não chorarei lágrimas de sangue por aquele imprestável. Pode seguir com o episódio sobre o tal Universo Amálgama. E caso não tenha sacado o que me tornei, podem me chamar de Vamp. Jean-Claude Vamp Damme. E você está no Cômico Enquadrados. Pois então, o episódio passado foi um sucesso de público e crítica. Eu não podia mensurar o quanto de leitores e leitoras de AKQ se sentiriam representados com a nossa cumprida meta e, portanto, como bom clickbaiter que eu sou, eu resolvi ampliar a questão só mais uma vez, por enquanto. Isto porque, após o episódio gravado, eu acabei lembrando do vergonhoso encontro entre Marvel e DC no final dos anos 90, quando um crossover de motivações estúpidas fez personagens competirem entre si só para ver quem seria o melhor. E depois de várias bizarrices estilo Rinha de Galo, quando o evento acabou, não é que ambas as editoras resolveram apelar para algo ainda mais desnecessário? Eles criaram o Universo Amálgama, mesclando personagens quase nada semelhantes entre ambas e tornando-os algo diferente e profundamente imbecis, mas isso é só a minha opinião. A série Caça-Níqueis misturou Batman com Wolverine, juntou Beatriz da Costa com Jean Grey, Superboy Havaiano com Homem-Aranha, Mulher Maravilha com Tempestade e foi daí para baixo. A falcatrua foi tamanha a ponto de misturarem o Coringa com o Dente de Sabre das histórias do X-Men e chamar o resultado de Hiena. Sim, isto mesmo que você aí do outro lado do microfone ouviu. Basicamente é como se pegassem você e teu cunhado, misturassem e da fusão saísse simplesmente alguém mais irritante ainda. Mas claro, se duas das maiores editoras de quadrinhos do mundo têm a pachorra de fazer isso e saírem de cara limpa no fim das contas, então nós aqui deste tacanho podcast não poderíamos deixar por menos. Pois, vestindo ainda mais a máscara de cara de pau que elas, reuni aqui uma equipe de profissionais dos eletrônicos paraguaios para fazer o mesmo, só que pior, como era de se esperar. Com liberdade total para cagar e andar no mundo dos quadrinhos famosos, vamos tecer aqui nosso próprio amálgama. Nenhum lugar é seguro, nenhum personagem está a salvo. Viemos aqui para estragar a tua infância sem dó nem pena, e teus amados bonequinhos desenhados jamais serão os mesmos. Porque hoje, para ajudar a causar esta meleca criativa, este chorume fermentado de ideias, esta xepa de feira bolorenta, eu trouxe aqui, começando do meu lado, o homem que adora recortar a cabeça da mulher Hulk para colar no corpo da Mônica, Cortes MDM. Olá, pessoal, tudo bem? Assim, tô aqui de volta, não tenho nem roupas ainda, é um prazer imenarrável participar desse podcast. Nosso querido, me perdi todo, então continua aí, por favor. Do outro lado, o cirurgião que implantou o membro do Kid Bengala no Dr. Octopus para ele ter nove braços, Logan Leudo. E aí, tranquilo? Assim, só participando aqui, esperando o Pix da galera, tá? Então, já sabe. No quinto lado, o soldador que fundiu Bruce Wayne com Selina Kyle para criar a morcega gatinha, Alexandre, que desenho legal. Desculpa, eu não sei ter sobrenome, eu tive que improvisar. Não, tá maneiro, porque você aproveita e faz meu jabá. Opa. Também. Tá. E no 14º lado, a artista que criou a Sailor Moon Hentai completa com os braços do Popeye e a personalidade do Brutus, Raíssa Fluvier. Peraí, ele vai ganhar Pixie ou não? Ah, não, eu quero. É, ouvinte, você aí do outro lado, todos os Pixie de todos os participantes estará na descrição do post. Alimentem nosso amálgama. Alimente os artistas. Alimente os artistas, leve café da manhã, leve jantar. Essa galera merece. Não dê café da manhã pra inteligência artificial, elas não comem. Verdade. Cortes, fala pra gente qual é o teu amálgama. Quais personagens você vai pegar, como você vai misturá-los e qual será o resultado da fusão? Eu não ando pegando nada, né? Mas tudo bem. Não é o que eu andei ouvindo. Então andou falando alguma coisa? Não, né? Opa. Eu não vou contar as coisas que eu já contei, então. pra manter o tom da minha participação no último programa, eu vou pegar novamente personagens do mangá. Então o que que eu fiz? Eu resolvi misturar dois espadachins pra montar o meu amálgama. No caso seria o Roronoa-Zoro, né, do One Piece. Pra quem por que não, não me surpreende? É o braço direito do Luffy, ele luta com... A característica dele, ele luta com três espadas. E o outro espadachim famoso que eu resolvi pegar foi o Rony Kenshin, né, do Samurai X. Incrível que eu conheço esse, já é... Já é melhor, já, né? Agora sim, agora faz sentido. Grande fã de mangá que você é, então... Então... O nome dele eu fiquei... Não, mas peraí, antes disso, rapidão, só apresenta pro ouvinte que tá do outro lado, que quiçá não conheça nem One Piece, nem Samurai X, quem eles são e o que os define. Cara, assim, o Rurouni Kenshin, ele é um personagem que... Ele é um andarilho, ele ali no Japão feudal, e ele teve um passado em que ele era um baita de um assassino... Assim, ele fez uma promessa de não matar mais pessoas. E ele ficou 10 anos vagando e ele usa... A coisa interessante dele é que ele usa uma katana de lâmina invertida. Justamente a questão dele não poder matar ninguém. E o Roronoa-Zoro, ele é ele é um espadachim do universo aí do One Piece. Em que ele, no começo, ele é um... caçador de recompensas de piratas, e ele se resolve, ele entra para a tripulação do Luffy, e o sonho dele é virar o maior espadachim do mundo. Ele usa uma técnica que é até que ele tira três espadas, uma em cada mão e uma na boca. Eu conheço brevemente esse personagem do muito pouco que eu assisti de One Piece, e esse cara é a incongruência daquelas coisas que mãe fala pra filho, assim, não corre com a tesoura na mão, ele corre com a espada na boca, que é muito mais perigoso, né? É uma baita mandíbula que ele tem, né? Pra conseguir uma patada. Caraca, mexeu muita boca ele. A primeira coisa que eu pensei, pai, como é que eu vou fazer uma moga? Eu tenho que inventar um nome legal. Eu fiquei que nem aqueles pais decidindo o nome do filho, pega um pedaço do nome da mãe e um pedaço não. Eu fiquei pensando, eu acabei chegando o nome Zoro Niquerona. Caraca! Parece nome de mangá isso daí, hein? Parece nome de doença. Eu não entendi o que é, mas é melhor que Enzo, né? Eu ainda posso acrescentar, de repente pode ficar Zoro Niquerona Enzo. Nossa! Caraca! Já dá melhorado ou não, né? Já dá uma brasileirada no nome, né? É, já dá uma piorada ou melhor. Já entra na estatística de Enzo do Brasil. Sim. Então, eu penso que ele tem uma personalidade... Assim, aparentemente ele é um cara calmo. Ele gosta muito de beber. Não beira o alcoolismo, mas ele constantemente ele bebe. Mas porventura ele tem acesso de raiva se ele passar muito tempo sem se embriagar, né? Enfim, a bebida favorita dele é cachaça, não é saquê. Boa. E, enfim, ele é um andarilho também nesse universo, essa maluquice que eu inventei. E ele tem um sonho de ser o maior caçador de recompensas da realidade posta pra ele. Só que o que torna um pouco a vida dele complicada, porque como ele tem um passado meio sombrio de assassino, ele acabou sendo, vamos dizer, amaldiçoado pelo deus da morte, chamado Funerarium Paz Eterno. E tem outra coisa que é muito complicada, porque ele se utiliza uma técnica de três espadas, mas as espadas dele também foram amaldiçoadas pelo deus Tramontinus. E as espadas deles têm a lâmina invertida. Isso complica muito o sonho dele de virar o maior caçador de recompensas, porque ele não pode matar ninguém. E se ele fizer isso, ele morre também. E tem mais um detalhe que eu quis colocar nele, porque também tem um pouco das características dele, né? Do personagem, vamos dizer assim, como ele aparenta. Eu quero pegar Aí que entra a questão, porque eu pensei, não, mas geralmente a Magma são dois personagens. Eu resolvi pegar mais olha um. Olha aí. E é um Trimálgama. É um Trimálgama. Pode. E pode, tá liberado. Pode. A gente conversou faz uma hora mais ou menos, a gente tava falando sobre isso. É, justamente, eu precisava do alvará quase judicial, eu fui perguntar pro meu amigo Alexandre se podia isso. Ele me autorizou a fazer isso. Rolou. Teve personagem que teve três pontas, né? Tem alguns teve, sei lá, quatro pontas. Juntou, sei lá, dois vilões, quatro vilões de dois lados. Aí eu resolvi pegar um personagem do anime Afro Samurai. Que eu gosto muito da estética do anime. Que ele usa, assim, se você for pesquisar aí as imagens dele, ele é assim, um negão de quase 2 metros de altura. E o cabelo dele é uma espécie de Black Power pegando fogo. Olha aí. Assim. Bem maneiro. E ele teria mais ou menos uma mistura de três cores, que é justamente um verde, um preto e um ruivo, que é o cabelo do Kenshin, ele é ruivo, o do Zorro é verde, o do Afro Samurai é preto. Então ele seria mais ou menos uma mistura do Samuel Jackson com Michael Jackson, assim. Um Samuel Jackson com o cabelo pegando fogo, é isso? É, mais ou menos isso. Só que ele usa uma calça boca de sino, ele tem quase 2,5 de altura, e usa uma coisa que era pra ser um kimono, mas lembra mais um roupão de banho, sabe? E foi o que eu pensei pra hoje. Então vocês podem me questionar à vontade agora. Pô, começar assim com a pergunta que pareceu óbvia, assim, que se as espadas dele são invertidas e uma espada ele carrega na boca, ele só consegue machucar ele mesmo com aquilo, né? Cara, não sei se ele se machucaria, mas isso pode até ser uma forma de penitência, né? Ele bate com as outras duas e se corta com a terceira. Olha, na boca, pra ficar com o sorriso daquele penetrante bonitão estilo Ishi the Killer, né? Do Coringa, do... Eu falar gênero direito. Do Heath Ledger, isso. O finado Heath Ledger. É excelente ator. Deus o tenha. Atuando lá no céu. Ficar com o sorriso do Baraka lá do Mortal Kombat. Caraca, tava cantando nisso. Isso faz até sentido, porque já que ele, assim, ele aparentemente é calmo, mas ele tem acesso de raiva e ele bebe muito, você já até mais. Você quer chamar. Mais sorridente, mais alegre. É, mas. É, e também, porque como dói, ele se machuca, sempre, por isso que ele tá sempre bêbado. Que é pra ver se alivia um pouco a dor. Caraca. Tem essa personalidade assim, meio forte, maluca, e tenta ser calma, apesar de tudo. Eu percebo a motivação de personagem, porque ele bebe pra controlar a dor, e toda vez que ele bebe, ele perde a capacidade de equilíbrio e se machuca mais. Então é meio que um ciclo vicioso aí, né? Pelo menos ele é o cara que ele consegue cortar a barba, parar a barba sem usar as mãos, né? Que ele pode só esfregar. Esfregar a espada na cara ali. É tipo o Superman que vai no espelho, solta um laser. Isso, e faz a barba. Exato. Né? E se machuca. Muito bom. Cara, aí ó. O próximo aí, Amálgama, tu faz o Superman que faz barba. Ou o Superman que não consegue fazer a barba. Um Superman barbeiro que não consegue fazer a barba. Olha aí, putz, eu leria. Pô, de repente misturar com a mulher barbada do circo. Vai ser a super mulher barbada do circo que não pode fazer a barba e, portanto, trabalha no circo ao invés do planeta diário. E de noite, quando acaba o show, ela salva o mundo. É, ou ela vai dormir enquanto o mundo pega fogo. Pode ser também. Eu acho melhor. Essa. A segunda opção é bem mais viável, né? É mais viável. Sai, você tem gente demais pra salvar o mundo todo. Pois é, pô. Eu podia estar dormindo. Né? É assim, trabalha enquanto as pessoas dormem, então eu vou dormir. Muito bem. Excelente. É. Cara, deixa eu deixar o pessoal enfesado, que nem no último podcast, por causa que eu fui mexer com One Piece, e o pessoal não gostou muito. Teve uma pessoa que não gostou, cara. Teve gente que elogiou. Caraca. E até preferiu a tua versão. Milhares de pessoas odiaram, né? Uma pessoa, todos odiaram, né? Não, mas eu achei bacana, assim, acho que o espadachim, cara... É bom que tu não pegou o cara do Bleach, o Ichigo. Pô, menos mal, aí... O Bleach não tá no meu universo ali de... Pois é, você ganha um ponto por causa disso. Que aí se tivesse botando, vou botar o Ichigo aqui... recebendo o demônio lá, sei lá que porra que ele recebe. Aí, assim, você ganha um ponto aí. Pô, parabéns. Continue assim com esse ótimo trabalho de amalgamatizar. Caramba, é difícil falar. Amalgamatizar. É, traumatizar as pessoas. Traumatizar as pessoas, perfeito. Trava-língua. É difícil, mas é isso, eu não tenho mais nada. Já que você falou, então, puxa o teu. Qual será o teu amálgama? É, tá todo falante aí, o Logan. Pois é. Não, eu tive que mudar. Eu falei assim. Eu tinha puxado um, eu falei assim, pô, tá muito merda esse daqui, eu vou ter que mudar. Não, eu falei assim, pô, é muito maneiro assim. Eu falei assim, com certeza já fizeram e é muito merda. Então não vou puxar. Eu tinha puxado o óbvio: Punho de Ferro e o Flash. Aí depois eu falei assim, pô, o Flash não. Aí eu falei assim, vou pegar o Professor Zoom. Que é o Professor Zoom, que é o Ebaldi Thunder, acho, esqueci o nome, Towner. Isso. Que é o inimigo dele lá, tem mais de um Flash Reverso, também já foi Flash Reverso, também tiveram outros Flash Reverso. Aí eu ia puxar esse e falar assim, ah não, ele vai ser o Punheta de Ferro. Ele tava lá. A punheta veloz. É aquele cara do vou bater uma zinha, foi gostoso. O pensava louco, desculpa por ter indicado o nada! Não, eu recebo lá a Paula e falo assim, não, pode imaginar, vai que é tua, Tafarel. Não tem regras aqui, tá, cara, não há regras aqui, que é um ambiente anárquico, contamos com as bagaceiras e bizarrices, cara. Pois é, aí eu falei assim, não, beleza, eu pensei nisso, falei assim, pô, Punha de Ferro, cara, assim, personagem, imaginando ele assim, lourinho, tal, 1,75 m, olhos azuis, tá lá no banheiro, assim, beleza. Aí do nada começa a piscar as luzes, aí dá um raio, tá um raio, bate no vidro do banheiro, ele se assusta e chuta chuta a pia. Aí na pia tinham vários produtos de limpeza, e os produtos de limpeza acabaram caindo na mão dele. Aí ele acabou ganhando o poder de ter uma mão muito veloz. Aí por isso o nome é o Punheta de Ferro. Que ele. Essa é a história de. Eu tô tentando pensar qual seria o produto de limpeza que facilitaria essa vida. Eu tava pensando que ele tava ali no banheiro, sentado na privada, mandando aquele 5 contra 1 bonito. E de repente caiu um raio justamente no creme hidratante que ele usava pra não criar fricção demais no membro. Não. Pô, isso daí aí seria um negócio bacana, não? Caiu no Ajax. Bateu no Ajax, ele chutou, levou um susto assim, chutou, o Ajax caiu na mão dele. Aí ele ganhou o poder de ter a mão muito veloz. É porque. De ferro. Porque ele consegue acertar ferro, ele não consegue acertar aço, alumínio, só ferro. Mas Logan, me diz uma coisa, esse poder dele é antibactericida? Bom, pelo menos foi a Jax e não foi Diabo Verde, o desentupidor de pias. Exato, olha aí, boa. Aí caramba, esse assim foi bem, assim, não foi muito extenso nem nada não. Não, beleza, mas... A história de origem dele, aí ele tenta combater entre aspas, o crime. Ele vem naquela, ele tem aquela velha frase assim... Lei do menor esforço. Aí ele, apesar que ele só pode correr, ele só tem a mão veloz, ele não corre rápido, ele não tem a outra mão rápido, ele só anda, pega ônibus, pega Uber, pega táxi, pra chegar onde tem um chamado via aplicativo que ele tem. Aí ele vai atender lá, usa a mão de que só consegue atingir ferro, aí volta pra casa feliz da vida com o seu Pix. Pô, maravilhoso, tipo, ele consegue destravar um cofre em segundos. Desde que seja de ferro. Desde que seja de ferro. Ainda tá no nível das coisas que a Marvel ia descer oferecendo pra galera. Ah, facilmente. Exatamente. Tudo que tá nível de mutante nível baixo do Marvel. Cara, esse escroto. Pior de tudo, que não é nem as duas mãos, é uma só. É uma só ainda. É só uma só. É uma só. Já, já paguei pra ler coisa pior. Cara, esse personagem, se nada der certo, ele podia trabalhar na construção civil, né? Porque uma britadeira. Pô, caraca. Virava engenheiro, fazia faculdade de engenharia. cara, mano, pode... ele é só vagabundo mesmo. O cara pode ele trabalhar. Não tem faculdade. O cara pode trabalhar no cassino, pode trabalhar. Boa. Não, é, o cassino não, é não pode, porque as cartas de baralho não são. De ferro. Exato. Mas a velocidade não funciona em qualquer situação ou é só com ferro? Não, é só com ferro. E ele. E a mão dele fica tremendo, direto. Tipo a pessoa com Parkinson. Entendeu? Ele fica tremendo, direto, assim, a mão dele. Então, por exemplo, se ele for trabalhar entregando cartas, né? Não sendo carteiro, mas pegando cartas no cassino. Não dá, porque ele vai começar a jogar pra tudo quanto é lado, uma mão só. Só a outra que ele vai conseguir entregar pras pessoas, a outra não, vai ficar tremendo. Em compensação, direto. Se você desse uma sacola de shurikens pra ele, ele virava uma metralhadora. Desde que seja de ferro também. Dava pra ele trabalhar de barman, mexendo em bebida. Sim. E vai jogar bebida na cara não do pessoal. Não é alumínio. Pois é. Bom, se tudo mais falhar com o emprego dele, ele podia prostituir o braço dele pra ficar punhetando Transformers a noite inteira. Bumblebee, tua vez, chega aí. O Bumblebee, Fusca, transforma um Fusca, eu transformo seu Fusca em uma Ferrari, não sei, é uma coisa assim. Até porque um dos filmes dos Transformers, a gente sabe que eles têm pinto. Olha aí, olha aí, tudo se encaixa. Né? Não, eu tô tentando aqui imaginar isso. Imaginar a cena, coitado. Eu só imaginei a história, não tentei imaginar a cena. Que é bizarro. Eu consigo agora. Bizarro não, desculpa. É estranho. Imaginar a Raíssa desenhando o Optimus Prime deitadão na cama, fumando uma cigarrinha. Olha, com punheta de ferro. Deixa eu falar que eu já vi uma arte do Optimus Prime comendo o Bumblebee. Olha aí. E a arte tava boa. Porra, boa. Tava bonita. E só faltou. Essas que são as piores, né? Quando o cara tem ideia horrorosa e faz um desenho bonito. Que você não consegue parar de olhar. Que é tipo um acidente de trânsito, assim, com duas Ferraris. Aí você fica. Cara, que coisa bonita, que coisa horrível. Que eu não posso parar de. Não consigo desviar meu olhar disso aqui. Eu vou compartilhar com o pensador, peraí. Isso, por favor. Eu tinha mandado num grupo aí, então, porque eu falei que eu não ia ver sozinho. No grupo secreto. Eu vou mandar, então, pessoalmente pro Cortes e pro Logan. Cortes, você manda pro Alexandre que eu não tenho contato dele. Nossa, cara, não, punheta de ferro. Punheta de ferro, ótimo. Cara, eu tô aqui pensando, vocês planejaram muito e eu tô tipo, caralho, o que que eu falo? Olha, não é bem planejado, não. Tô pensando que vocês vão achar quando eu começar a falar aqui, mas beleza. Caraca. Estou esperando. Se eu falar que eu planejei... Escrevendo agora, não sei nem não. Não, eu planejei isso de madrugada. Eu tava no trabalho lá, falei assim, pô, qual seria o personagem amálgama? Aí eu falei, pô, punheta de ferro. Pô, aí sim. Aí... Foi aí, criei a história. Coisa prática, assim. É sempre uma página do professor Stanley. Bota ele, desenha ele no banheiro. Aí vai o Jack Kirby, desenha 6 páginas o cara no banheiro. Aí o Jack Kirby xingando, filha da puta, podia ter escrito mais alguma coisa aí, né? Praticamente isso. Muito bom. Nossa, cara. Esse é o tipo de coisa assim. Não dá pra, não dá pra você não pensar. Alexandre, tá contigo, vai. Mandei, pensador. Opa, peraí, deixa eu só recompartilhar aqui. Aí, manda lá pro Alexandre se você puder. Deixa eu. Uau! Bota no grupo lá do Skype, que é o único que eu. Uau! Que eu não se encontra. Optimus! Pare, por favor. Nossa. O Bumblebee tá falando, ai que delícia, não, cara. Ai que delícia. Olha, cara, o líquido. Não, mas tem que ver com a música que o Bumblebee tá falando, né? Porque cara, caraca, mano. Ele é o pai de família, cara. Ele tá falando, ai que delícia, cara. Isso. Pô, Pedro, era a minha reação, cara. Putz, grilo. Caraca. Traumatizando todo mundo. Isso aí, cara. Porra, contamos com isso. Pô, mas tá maneiraço, hein? Pô, tá lindo? Tá lindo, lindo mesmo. Tá lindo. Show de bola, cara. E aquele aí? Foi 2021 feito, ó. Aquele óleo de motor escorrendo ali embaixo na chapeleta ali é pra dar lubrificada bonita. Porque... Caraca, eu não tinha percebido isso. Vocês não repararam nisso, cara. Tem não. Detalhes. Eu tava olhando. Eu tava olhando pro rosto. Os corpos entrelaçados. Caraca, pô. Tá maneiraço. A pessoa que tá ouvindo isso daqui vai ter que imaginar o Optimus pegando o Bumblebee. E se foi você que desenhou, cara, parabéns. acima de tudo, é um cara japonês. Acima da criatividade, acima de tudo, ele ainda conseguiu desenhar Transformers mais fáceis de entender o formato do que aqueles do Michael Bay, que só aparece um monte de pecinha de Lego colado. Verdade. Verdade. Pô, isso aqui tá quase orgânico, o formato do metal aqui, que era curtir pra cacete, adorei. Tá muito bom, muito, muito, muito bom mesmo. Isso que eu falei, é tão bonito que eu não consegui desviar o olhar. Mas eu tô olhando isso, até agora, eu tô olhando até agora, cada detalhe. Alexandre, é contigo, cara, go! É, assim, como eu devo ser o segundo mais velho aqui do grupo, eu vivi esse momento ao vivo, assim, na época eu acompanhava os lançamentos que rolavam na gringa, pela revista Wizard e tal, e foi uma coisa que, tipo, ofendeu muita gente, né? Mas a gente ficava com aquele misto de curiosidade e falando assim, cara, acho que os caras foram longe demais agora. Eu acho que, né, era um negócio que a gente... Cara, isso é muito chocante. Mas beleza, os caras não tinham grana pra... Não tava rolando de publicar revistinha e manter os números e tal. Então, é óbvio que eles estavam desesperados. Então, imagina que daqui a 5 anos você vai ver a Amálgama no cinema. Olha aí. Provavelmente. Mas era uma, mas assim, o Spider-Boy e o Super Soldier são umas ideias assim, até interessante. O visual do Super Soldier é caído, mas o Spider-Boy é maneiro. Eu tava até lendo que no filme do Homem-Aranha, esse último, através do Aranha-Verso, eles queriam colocar o Spider-Boy lá no fundo. Sim. Mas por questões de advogado. Mas tem o... Depois, se quiser, até mando o link. Tem um estudozinho, eles fizeram os esquetes e tal do Spider-Boy, ele apareceu naquela sequência lá que rola o Onde Está o Ollie. Aparece um monte de Homem-Aranha, aparece lá. Mas não. É, mas daí acabou que, enfim, o cara tava falando que não desiste de produção, falou, infelizmente não rolou e tal. É uma pena, seria uma homenagem legal. Mas é um Homem-Aranha que tá travado aí pelas questões legais do Spider-Boy. Mas o personagem é maneiro, assim, os poderes são legais e tal. E tudo mais, mas em geral as ideias eram muito esdrúxulas, e às vezes porque o nome combinava, assim, parece que é uma piada da antiga revista Mad, é só uma, é bem uma piada mesmo. É. Aí eu fiquei pensando, eu tava pensando nisso ontem, à noite, pensando assim, pô, eu já tinha uma combinação pronta, que você falou, faz um só. Só que aí eu fui me empolgando, porque eu penso nisso pelo menos há uns 25 anos, desde que fizeram esse negócio. E era um negócio que, assim, eu fiz fanzine, então a galera ficava brincando, ficava fazendo os amálgamas. A gente até zoava que a Image Comics é o primeiro amálgama, né? Porque tu pega ali, todos os personagens são uma mistura de Motoqueiro Fantasma com Demolidor, Motoqueiro Fantasma com Wolverine com Justiceiro com Justiceiro. Você tem, às vezes, a Image é o Batman com o Homem-Aranha e o Motoqueiro Fantasma. E Motoqueiro Fantasma, é isso aí. E, assim, é muito caguetado, né? E tem um 300 Wolverine lá. Então a Image já era meio que isso. Então. Foi uma ideia da Marvel e da DC de pegar uma coisa que a Image fez e eles mesmos fazerem. Uhum. Né? Então, ao invés de imaginar um personagem só, eu imaginei o seguinte. Eu fiz a lista aqui. Uma super equipe. Pra vocês escolherem qual que vocês escolheriam, assim, pra dar um desafio. Eita. Pra vocês. Vocês acham, esse aqui eu achei legal, esse aqui eu não achei legal. Porque eu tenho dois que eu gostei. Mas eu pensei, cara. Ao invés de desenvolver o personagem, eu só vou apresentar um conceito. Manda ver. Entendeu? Que aí eu apresento mais coisa e aí fica mais pra imaginação, assim, visualmente, porque a graça é o lance, ou o trocadilho, ou a parada visual, né? Você vê dois personagens que você não imaginaria junto. A primeira coisa que eu pensei foi misturar o Monstro do Pântano com o Tocha Humana. Porque seria a parada mais errada possível. Caralho! O cara feito de madeira e planta com uma luta de fogo. Seria o Homem Desmatamento. É, aí eu pensei, pô, o nome é tranquilo, porque a gente no Brasil tem muito isso, então o nome dele seria Queimada. Vocês, desculpa, mas vocês, filisteus, vocês estão pensando de forma muito limitada, eu sinto muito por isso. Como é que vocês não pensaram nessa mistura e não imaginaram um baseado que já vem aceso? Pô, maneiro, hein? Esse pode ser um dos problemas, né? Os poderes dele, ele gera maconha ali já. O cara é uma nuvem de fumaça ambulante. Mano. Já faz um baseado na hora. Pô, é um empreendedor, cara. Um MEI. É, vamos valorizar o empreendedor. A graça de você imaginar o amálgama, na verdade, é pensar assim, coisas que não dariam certo, porque a Marvel tinha uma revista que era o Arif. Sim, sim. Eles tinham um Arif que era o Arif Chacota, que era só piada. Então. É, uma das coisas engraçadas também do do amálgama é pensar, cara, imagina se alguém pensasse coisas que não pudessem combinar, tipo, o Raio Negro, que é o cara do lado dos Inumanos, lá, e o Capitão Marvel, o Shazam. O cara que se falasse Shazam, ele destruiu o universo, né? Toda vez que ele fosse falar. E aí, toda vez que ele ia dar ruim, assim. Então, beleza. Então, o nome do cara ia ser Trovoada. Porque, enfim, né, o cara é o Raio Negro com o Shazam, Trovoada que é o barulho. E aí, brincando com outras coisas, eu fiquei imaginando, tipo, pô, se eu misturasse o Gasparzinho com o Motoqueiro Fantasma. Que aí eu teria o espírito da vingança. Outro fantasma, aí eu poderia ter o espírito, o camarada da vingança. Aí eu, pô, camarada, então podia ter o Estrela Vermelha e o Gasparzinho. E aí eu poderia ter o Fantasma, o camarada. E ele não usa correntes, ele usa uma poise e um martelo. Aí tem o Estrela Vermelha. Que o Estrela Vermelha é o personagem comunista da DC, né? Ele é o Capitão América da DC, só que é da União Soviética, é o antigo União Soviética. O Estrela Vermelha, ele é isso mesmo. Aí, pô, então o Estrela Vermelha com o Gasparzinho, eu teria o Fantasma camarada do comunismo. Que aí, perfeito, você já sabe como é que ele é. Você já viu, já recebeu figurinha no WhatsApp. Aí, brincando com cores, eu comecei a pensar, pô, mas tem os personagens também maneiros de vermelho, tem o Tornado Vermelho, que se eu misturasse com o Jubileu dos X-Men, olha, eu ia ter um personagem chamado Busca-Pé, que a Jubileu, ela solta faísca, e o Tornado Vermelho fica girando igual o Demônio da Tasmânia, então ficaria o poder dela, que a Jubileu tem um poder meio inútil, então se ela te juntasse com o Tornado Vermelho, ia ser legal, porque ia ficar soltando um monte de faísca por tudo que é lugar, queimando o pé de todo mundo. Uma batalha seria mais útil do que ficar soltando estalinha, né? Excelente. Aí eu pensei também, no Tornado Vermelho, podia juntar com a Dinamite, que também é outra mutante. Sim. Só que o nome dela em inglês é Bumbum, que é, né, não significa bumbum, mas significa bumbum de explosão. Sim. Né? Mas aí, em português, obviamente, o JP preferiu traduzir para Dinamite. E aí o nome seria Bomba Gira, porque é isso, né? Seria Tornado Vermelho girando e soltando bomba. e isso, aí o nome também poderia ter o misturar o Raio, que em inglês é Ray, sim, com o Charles Xavier, que é o Professor X. Aí seria o Ray Charles. Você sabe quem é o Ray? É um personagem meio obscuro dos anos 90, mas enfim, é um daqueles personagens que voam e... Disparo energia, sim, eu conheço. Aí eu sabe que eu tenho o nome de Ray Charles e tal. Muito bom. Terminando ali, já teria o Demolidor com o Trigão, que se chamaria Culpa Católica. Caralho! Perfeito! E o... Culpa Católica, e ele só fala... É um advogado que só fala em rimas. Isso, aí o cara... o cara é católico, ele tem um microfone de verdade, então ele fica sentindo culpa o tempo todo. Caraca, só fala rimas em latim. É, maravilhoso! Isso, né? Cara, e como representante do Nordeste, para ainda podia ser repentista. Né? Olha aí! Pô, caraca, aí sim. Cara, esse é de longe um dos melhores. E pra fechar, eu teria o Pistoleiro com Ciclope, que o nome dele ia ser Mirolho. É isso. Desculpa aí, só a título de sugestão, mas a mistura do Pistoleiro com o Ciclope deveria ser papaco, porque o cu é um olho só também. Assim como o Ciclope. Ai, caramba. Tem um grupo aí de amálgama, se quiser. Mas o meu favorito é o Monstro do Pântano com o Toshimono, que é o primeiro que eu pensei. Mas eu gosto do Rainer com o Shazam também. Só pela idiotice, assim, porque ele sempre ia matar todo mundo quando ele se transformasse. O baseando ambulante, boa, eu adorei essa ideia. É, porque o Monstro do Pântano já virou maconha, né? Ele tem uma história que ele encontra com uma velha. No aniversário do Constantine. Ele faz cogumelo, dá droga pra todo mundo. Ele é um amigo perfeito, né? Não, e aquela coisa, assim, tá fraco quem acha que o Cebolinha com camiseta de maconha é top, né? Pô, tem que ser o Monge do Pântano misturado com o Tocha Humana. Sim, ele já chega e já deixa todo mundo doidão. Maravilhoso, cara. Aí sim. Esse é o tipo de coisa, assim, que se alguém pegasse e roteirizasse e lançasse um quadrinho desse, assim, não ia ter direitos autorais, porque ninguém ia saber de onde veio, mas todo mundo ia entender, mas não precisava citar nomes. Ninguém lê quadrinhos, né? Ninguém lê quadrinhos, cara. Pra que isso? Coisa de nerd. Coisa de nerd, Pois é. Tem nerd aqui nessa sala, meu Deus. Nossa, que vergonha. Sensacional, olha. Dá pra sentir o fedor. Maravilhoso. Maravilhoso. Cara, gostei. A do Etrigan ainda foi a que mais me pegou. São quase 30 anos bolando trauma, isso. Cara, demora, é isso que eu ia falar, dá pra encerrar o programa aqui, gente, acabou. Ah, não, pode começar aí, você. É verdade, Raíssa, vai tirando o corpo fora não, cidadã. Fala o teu agora, qual seria? Ah, não pensei em muita coisa não, como eu falei. Eu acho que o que mais me pegou, que recentemente eu tava pensando em pessoas agindo de forma idiota, e eu pensei numa mistura entre o Starro, o vilão da DC, e o Patrick, que pelo menos o pessoal ia ser um idiota legal, não ia ser um idiota ruim. Imagina, todo mundo agindo como um Patrick do Bob Esponja. Starro, o conquistador mais burro do universo. Mais burro do universo. É, eu fiquei até pensando no Starro, assim, falei, dá pra fazer uma coisa legal com ele. Mas aí eu já tinha tanta coisa que tipo, mas sim. Cara, imagina dele, todo mundo usa. Vocês viram o filme do Bob Esponja? Sim, sim, eu vi. Então, três, imagina aquela. Não, o primeiro que eu tô falando. Uhum. A cena do Amendo Bobo. Nossa. Aquela linda forma do Patrick dançando, todo mundo dançando igual. I wanna rock. meu moleque se amarra nessa música. E aí eu falei, você tem que ver o Bob Esponja cantando essa música. Cara, imagina isso, cara. Uma idiocracia do bem. Todo mundo burro, mas pelo menos ninguém fazendo merda. Pô, eu fico até imaginando assim, uma história envolvendo Indiana Jones. Que ele tá procurando uma relíquia ancestral, ele vê uma pedra redonda, ele consegue levantar a pedra, e debaixo da pedra vem o. o Starrick. Caraca. O Starro Patrick. Muito bom. Caraca, que visão do inferno, cara. Principalmente a versão do James Gunn. Putz, grila. Vai ser lindo. Que agonia, cara. Tem aquelas imagens, vocês já viram o Bob Esponja, que às vezes eles botam uma imagem que é praticamente detalhada dos personagens. Ou é o Bob Esponja com remela, o Patrick doidão. Quem trouxe isso de volta foi o Henshin. Isso. Que fazia isso, que deve ter um nome essa parada, mas. Porque vem dos eles chamam de Crazy Cartoons, né? Dos Bob Clampett, que era, enfim. Pô, Bob Clampett era daquele Beanie Sesso, o cara que é um desenho clássico bom pra caralho. É, o Beanie Sesso é depois, né? Mas ele. Porque o Beanie Sesso é dos anos 50, 60. Sim, sim. Os Crazy Cartoons. Que, sim, era anterior a isso, sim. É anterior, tá? Dos anos 40 e tal, que é a minha influência principal dessa galera aí, do Henshin e depois do Bob Esponja. O último que eu vi assim. Foi o irmão do Jor-El. O irmão do Jor-El faz muito isso, bota essas imagens. É, porque é a escola, né? Exato. Gaguinho e tal. Irmão do Jor-El. Você dá uma pausa. Muito. E aí você não anima, né? Você bota uma pintura em acrílico, cheio de detalhe, mostrando as veias, mostrando o pus saindo, mostrando a mosca em cima do machucado e tal. Que é uma pausa dramática, assim, que os caras usavam em desenhos antigos e o Henshin fazia isso direto. Né? Que o Patrick. É, além de burro feito uma porta, ele também só fala cuspindo, o que é muito estranho, que ele mora no fundo do oceano, a gente não deveria ver os perdigotos voando da boca dele, mas tudo bem. Eles acendem fósforo. Eles acendem fósforo. Não faça isso, não tente entender o Bob Esponja. Não, cara, desiste de entender. O pessoal vai na praia, dentro da água, rio, acende, né? Fósforo, faz fogueira. O pessoal toma banho. Mas será toma putz. Cara, pensa assim, pensador. Ele solta aqueles perdigotos e aqueles perdigotos que grudam no rosto da pessoa e se transforma no Starro aí, ó. Isso, ele transmite a burrice via perdigotos. Olha aí, Caraca, e isso é uma boa. Em vez de fazer um exército de zumbis controlados pra dominar o mundo, ele cria um exército de zumbis mais burros do universo, assim. Quem dera Bolsonaro tivesse pensado nisso, ele não tinha perdido a eleição, cara. Era só sair cuspindo, que ele já baba enquanto discursa, o filho da puta. Nossa senhora. Mas é porque ele já tem a inteligência do estilo do Mad, velho. Acho que até um pouco menos. Ele acha que o Patrick. Gente, não ofende. Coitada das estrelas do Mad. Muito bom. Cara, excelente, cara. Isso, eu gostei. Muito bom. Gente, tem que fazer. Se é pra ser burro, pelo menos vamos ser um burro legal. O Patrick não incomoda. Ele é. Pô, tem uma outra estrela do mar bacana. É aquela personagem. Ah, não, mas esquece. Não é desenho. Seria. É desenho, mas é do. Procurando Nemo. Procurando Nemo. É legal. Fofoqueira. Mas legal. Eu vou botar aqui. Estrelas do mar famosas. Isso, tu tá no chat GPT ou tá no Google mesmo? Ou no Bing? No Bing. Alguém usa Bing ainda? Cara, eu uso no trabalho o Bing. Parece que melhorou bastante depois que eles meteram inteligência de robô no meio. Pelo que eu ouvi falar, a inteligência a IA do Bing é melhor que a do chat GPT. O que não é dizer muita coisa também, convenhamos, mas... Tem um cara lá no grupo que é podcaster e ele foi procurar ele mesmo, ele foi procurar o podcast dele no ChatGPT. Ele falou, ChatGPT, você conhece o podcast tal? E o ChatGPT fez um mó textão assim, dizendo que era um podcast não apenas de cultura, mas que ele fazia teses científicas, falava sobre o universo. Não sou eu. Desandou assim de um jeito. É o clássico Google Yourself, né, que a gente fazia, sei lá, anos atrás e tudo mais. Vou mandar, falei falando do link, até pra não esquecer, eu vou botar lá no grupo do corte, na área de comentários, aí depois ele... Boa pergunta, qual o nome do personagem do Amado, da maconha? Amado, ele falou queimada. O nome mesmo? Queimada, né? Os nomes eram o seguinte, queimada, trovoada, Fantasma Camarada da Vingança, Fantasma Camarada do Comunismo, Busca-Pé, Bomba Gira. Busca-Pé, maneiro, hein? Bomba Gira, Rei Charles, Culpa Católica e Mirujo. É isso. Culpa Católica. Culpa Católica é muito. Bomba Gira tem uma. Eu acho que o mais engraçado de ver seria o Bomba Gira, né? Tipo, gritando, Bomba Gira. Girando e gritando. Soltando esse Bomba Gira. Esse é muito foda. Fala isso. Não, isso que eu tô pensando. Uma bomba gira, a única coisa que me vem na cabeça é uma bomba gira que pra resolver os problemas ela resolve com bomba. Porra, maravilhoso, cara. Maravilhoso. Eu imagino tipo um Saci Pererê, só que feminino, com aquela roupa vermelha, você soltando bomba e gritando igual Coringa. Ou igual a Arlequino, né? Soltando bomba em todo mundo. Seria uma personagem tipo caótica e evil dessas aí, assim, bem doidona, né? Jogando bomba e todo mundo gritando e você já pensou, o cara tá andando na rua, ele tá todo cabisbaixo, cheio de problema, dívida no banco e o caralho é quatro. Aí ele passa num poste, ele vê uma folha colada, Madame Bomba Gira resolva o problema detestado em 3 dias. E aí ele vai lá, ela desce a Bomba Gira, já sai girando. Exploda seus problemas. Exploda o problema em 3 dias. Por um dia. Resolvo principalmente problemas de trabalho. Sensacional. Não trago ninguém de volta, não. Isso é uma entidade terrorista. Mas é a minha vez agora. Pra concluir aqui esse nosso universo amálgama. E eu tava pensando assim, como eu sou chegado em clickbait, coisas que estão em voga e tudo mais. Eu fiquei pensando na Barbie, teve o filme da Barbie aí que tá sendo um assassino de homens, lacrador extremo e o caralho é quase assim. Então. Já morreram dois aqui na minha rua. Eita, agora sim. Agora sim, só tô vendo vantagem no filme da Barbie. Vai. Barbie está sendo a Covid cultural dos nossos tempos, então. Eu pensei na Barbie como um dos personagens pra fundir, porque a Barbie. Ela é aquela mulher representativa, ela pode tudo, ela pode ser advogada, juíza, astronauta, cozinheira, médica, tudo, engenheira, o que diabo for, a Barbie é. E de outro lado, eu pensei numa mulher que representa muito bem parte das mulheres, parte da figura feminina brasileira, que também pode fazer tudo o que ela quiser. A Rebordosa do Angeli. E como tal, eu decidi juntar as duas, que é a Rebordosa, para quem não conhece, é a mulher que também pode tudo, ela sai pelos bares, ela pega o homem que ela quiser, mulheres, ela normalmente leva eles e dá cabo deles, usa-os como quiser e depois cospe quando não precisa mais ou troca eles por alguma garrafa de vodka que esteja cheia ainda. E eu decidi misturar as duas e criar Rebarba, a Barbie que come quem ela quiser. É uma Barbie que não só tem qualquer profissão, mas quando acaba a hora de trabalho, ela bate o ponto, ela sai pra balada e acorda também numa banheira com o corpo de um homem usado e escancarado. Sem ela acorda sem saber onde está, mas não importa, ela vai levantar, empinar o nariz, voltar pro trabalho, chegar um pouco atrasada, de ressaca, mas depois sair pro bar e fazer tudo de novo, porque é o que ela gosta mais de fazer, cara. Curtir a vida do jeito que só ela sabe fazer, cara. Eu acho que são duas personagens não antagônicas, eu acho que elas se completam muito bem, porque ao contrário da Barbie e da Mattel, como no filme, não sabia exatamente o que era a sua própria sexualidade, a Rebarba ela consegue superar isso facilmente, não apenas, mas ela também explora de todas as maneiras possíveis. A única mulher que conseguiria dar cabo do Bibelô, que é o último dos machões lá do Angeli, e que estaria aí à solta nas noites do Rio de Janeiro. O que vocês acham? Bom, pra tua capa, tu já fica bem, né? Que você coloca a Rebordose e a Barbie na capa, teu episódio já tá maneiro, não precisa fazer mais nada. Pois é. A Barbie sorrindo, fumando um... Fumando derby. Fumando queimada. Fumando queimada. Com aquelas olheiras. Com aquelas olheiras dentro da banheira. Essa é a capa, assim, que eu imagino. Maravilhoso, cara. Boa. Gostaria muito de ver os quadrinhos da Rebarba. No final do Amálgama, ele podia juntar todos os personagens e já montar a equipe, tipo, Vingadores com... Vingadores do Camelô, né? É, do Camelô. É, Vingador do Camelô é a grande representação cultural do Amálgama hoje em dia. Eu acho como nome de equipe, assim, porque o Brasil não é tão chegado em vingança, assim, nós não somos um povo bélico a termos de vingança, assim, o que brasileiro entende de boleto, então eu acho que o nome da equipe devia ser os Cobradores, cara. Nós cobramos a justiça via Pix. É gatilho, hein? Os gatilhos, isso que eu tava pensando. Os gatilhos, cara. Os cobradores, não sei. É, não. Pode ser os precarizados, que é o que todo mundo todos somos. É, um dos personagens é o comum. É, ele é comuna, né? Então já. Porra! Pois é. Com certeza, cara. Acho que daria super certo, assim, porque. Se bate alguém na porta do brasileiro, quem é você? Eu sou dos Vingadores, o cara toma no teu cu e fecha a porta na cara. Agora você fala, eu sou dos Cobradores, aí fudeu, o terror tá instaurado na casa. Caraca, e o cara vai ver lá, vai acessar o Serasa dele e fala assim, caraca, o que eu tô devendo? Como é que eu posso fazer aqui pra pagar mais barato a minha dívida? Renegociação? É fazer a renegociação, putz. Caramba. Como ficou limitado pra coisas que já existem, né? De quadrinho, a gente acabou não viajando tanto, porque podia ter misturado coisas até mais malucas, né? Opa! Pô, pensei várias coisas malucas, mas agora esquece. É, mas como tinha os caninhos de tem que ser personagem que existe no quadrinho, então beleza. É legal porque você acaba, pra algumas pessoas pode ajudar a focar. Na hora de criar a narrativa. Já fica ponto aí para um próximo episódio, o Amálgama Maluco, sei lá. Olha aí, hein? Muito bom. Amálgama Maluco. Eu só vou misturar o personagem do Animaniacs com o Looney Tunes. Porra, velho. Quer dizer, eles estão no mesmo universo, caraca, né? Não é bem um amálgama assim, que eles estavam no mesmo... Eles estavam todos no mesmo universo ali, né? Yeah. Cara, mas eu pego a cabeça de um e boto no outro, já é um amálgama. Bota a cabeça do Iaco com o Iaco e Dot. O Aco, que é o grandão. Porra. Aí bota na cabeça do Pernalonga, já vira um negócio mais maluco já ainda. Já pensou você misturar Animaniacs com Gumball? E de repente. O Aco e Iaco andando pela escola, eles encontram aquela ursinha de papel que é hipocondríaca e saem correndo atrás dela, falando: olá, enfermeira! A enfermeira que é um band-aid, né? A enfermeira que é um band-aid. Gente, o jogo de mundo de Gumball é maravilhoso. Pô, Gumball é foda, demais. Cara. Gumball é perfeito, assim. Melhor ainda, a escola deles, eles vão passar umas férias na escola do irmão do Jorel. Muito bom. Pô, já pega a brasilidade aí, já bota lá o irmão do Jorel, aí bota aquela professora, não pode! É, isso vai sair no áudio, vai ser péssimo. Pode! É. Porra, muito caramba, bom. Caramba, é maneiro pra caramba. Mas vamos lá! Tá, aqui é o próximo. O programa ficou muito bom. É uma das coisas melhores que eu costumo falar aqui do Teatro Escuro, da gente não ter uma equipe fixa, é que a gente nunca sabe o nível, às vezes o desnível também das pessoas que participam, mas eu não podia estar mais feliz com a equipe deste episódio. para ter ajudado a fazer um amálgama muito, de longe, muito melhor que o da DC e Marvel dos anos 90. E eu gostaria agora de pedir que cada um falasse um pouco de si, o que é que faz fora da internet, qualquer link que desejar passar, começando na mesma ordem que eu chamei lá no início. Cortes MDM, onde o pessoal te acha, o que é que você faz quando você não está gravando nesta pocilga? De vez em quando eu posto alguma bobeira, alguma coisa lá no Twitter, me procurem aí, é @cortesmdm, não oficial. Essa piada nunca vai acabar. Não pode deixar morrer a piada. Fazia Space no Twitter, não faz mais. Isso, finado Twitter, né? Finado Twitter. É X. Agora né? X. É, então tem que. Eu de vez em quando eu tô lá no X, dando umas Xadas. Postando bobeira. Daqui a lá, quando muito. Seguindo a qualidade do MDM, eu faço um corte de verdade. E é isso, camaradas. Muito bom. Dr. Logan, é contigo. Fala aí onde o pessoal te acha, o que é que você faz, qualquer recado que você quiser deixar. Assim, não me sigam, tá? Que isso é stalker. Eu odeio pessoas. Tá? Eu odeio pessoas, por favor, não me sigam. Mas assim, eu tenho o Twitter lá, é só eu colocar Lorga. E se encontrar, beleza. Se não encontrar, lamento. Eu tenho o Instagram, mas não vou passar o Instagram. E trabalho... Putz, tem muitas coisas que eu faço. Mas algumas coisas são relevantes, outras não. Essa é a... Ah, eu esqueci de falar, só pra finalizar aqui. Manda ver. Tem um último amálgama pra você que tá ouvindo até agora. Olha aí. Último amálgama. Timothy Hunter e do Contra. Caralho! Maravilhoso. Cara, é o Te Encontra. Te Contra, a piada pronta. Exatamente. Bem. É só pra finalizar agora. Imaginem aí, quem conhece o Timothy Hunter, criado pelo Neil Gaiman, John Bolton e outros artistas. Ele ganhou um livro de magia dizendo que é o bruxo, nem parece com outro personagem que a gente conhece. Não. Foi uma leve inspiração, não foi uma cópia descarada, não. Coruja Branca. É Coruja Branca, livros, né? Óculos, vassoura, não sei porquê. Não, vassoura acho que não tem. Mas tem o skate, que é maneiro. Tem o skate. Que é melhor que vassoura. Exatamente. E eu tenho o do Contra, pô. Quem não conhece o do Contra, né? Quem não aprendeu a ler com Maurício de Souza, né? Eu não aprendi a ler. Viu? Olha aí. Eu não aprendi a ler. Aprendi a ler com minha mãe. Então, mas saudoso Maurício de Souza aí, que entre aspas criou o do Contra. Muito bom. Mas é, né? Só isso mesmo, eu falei esse último amálgama. Criou do Contra e criou o sketch. Logan, só qual era a tua arroba que você acabou não falando pro Twitter, caso alguma pessoa queira te seguir e ser ignorada pra sempre? A pessoa que eu vou ignorar é só colocar lá, @lorga, L-O-R-G-A. Very nice. Na verdade, eu acho que é um outro lá, acho que é Lorga16. Alguma coisa assim. Cara, ouvinte, vai na tentativa e erro. Ou simplesmente é isso. Escreve o Lorga. Se você conseguir, parabéns. Você... Competente lá na equipe, né? Pô, se você conseguir encontrar, cara, parabéns. Você é um vencedor. Se você não conseguir, parabéns. Você vai ganhar a medalha em terceiro lugar. Você ganhou mais ainda. Você ganhou mais ainda. Perfeito. Alexandre, agora é você, cara. Qual recado você quer passar? Fala um pouco do teu trabalho, fala um pouco das tuas atividades online, passa onde o pessoal te acha. Cara, eu gosto muito de cinema, série, sempre que eu vejo alguma coisa, acho legal, fico ouvindo gente falando sobre isso em podcast o dia todo, então eu sempre tô sabendo o que tá rolando, porque tem, enfim, tem esse lance de ficar consumindo podcast sobre seriado e filme, te deixa bastante informado, então quando tem alguma coisa legal, coloca lá no Twitter, no Blue Sky, que desenho legal, @, quiser trocar uma ideia, falar, pô, vi isso aqui, também gostei, me procura lá, que eu adoro conversar sobre esse tipo de assunto, às vezes música também, mas enfim, rede social é um lugar que a galera não fala sobre música, é meio curioso isso, mas é verdade, tipo, quando eu entrei no Blue Sky, fiquei procurando referência, assim, galera que eu já segui em outros lugares de música, até publicação mesmo, online de música, e não tinha ninguém lá no Blue Sky. É, que bizarro isso, mas beleza, deve ser uma coisa, enfim, da mídia mesmo em si, mas é isso, tô lá, se quiser trocar uma ideia sobre cultura popular, Tô nessa. É só seguir ele, é só stalkear ele. Só stalkear ele. Legal. É facinho, do jeito que escreve. É. Raíssa, minha musa das artes, por favor, fala onde o pessoal te acha, fala um pouco do trabalho que você está realizando, já realizou, fala das tatuagens, das artes, tudo. Quem já escuta Pensado há muito tempo me conhece. Eu sou a Raíssa Fovia, mas pode me chamar de Rai. Eu trabalhei já durante um bom tempo como tatuadora, dei uma pausa e agora estou trabalhando com arte digital. Principalmente ilustrações, comissões de ilustrações de qualquer tipo. Quem se interessar em ver meus trabalhos, procura o Instagram Fluvier. É Fluvier com Z, tá? Eu levei 2 anos pra pronunciar o sobrenome dela direito. Fluvial. Fluvier Z. Fluvier Z. Ah, tem aqui, achei já o Instagram. Pô, maneiro. Não é difícil. Se qualquer pessoa que tiver esse sobrenome é parente meu, vai por mim. É difícil sim. Aqui, e também pode me achar no Twitter, onde eu tô começando a tentar postar minhas artes mais 18, que lá tá como o quê? Que eu nem lembro. Poxa. Tá como R. Fluvier. R. Fluvier, muito bom. Caraca, bem maneiro o sobrenome. Sim. É, né? A quantidade... É chique. A quantidade de episódios que ela gravou que eu falava o nome dela errado e ela me espancava lá. Era um troço espetacular. Tipo o Zé do Caixão entrevistando a galera, né? Zé do Caixão não conseguia falar das pessoas. Não, eu já acostumei. Não, pelo menos ele erra o meu sobrenome, o que é difícil. Eu tenho uma tia-avó que ela erra o meu nome. Ela só me chama de Melissa. Caraca. Aí é foda. Chegou no nível. Como aí, falo, aí eu acho que ela tem. Ela olha pra minha cara, né, Melissa, ué. Aí eu acho que tem mais coisa. Acho que ela queria que teu nome fosse Melissa e. Pois é. E ela nunca aceitou. É recalque isso. Não, eu acho que ela tá começando a ficar senil. Mas só uma curiosidade: esse desenho aqui é uma super jaca no teu perfil? Super jaca? É uma jaca amaldiçoada. Isso é uma encomenda de um jogo de RPG. Legal, hein? Eu achei isso maravilhoso. Eu nunca pensei em uma jaca amaldiçoada. Jaca maligna. A jaca é um objeto amaldiçoado, que se ela despenca de 20 metros, ela lhe mata, né? Devo confessar que eu já... comi não uma jaca amaldiçoada, mas uma jaca que amaldiçoou meus intestinos durante a semana. Ah, é muito bom jaca, cara. Depois, quando ela sai, é que é difícil. Exato. Pô, mas a jaca, né? Cara, você já comeu frango falso feito com jaca? Já ouvi falar, mas não comi ainda. Caramba, pseudo frango. Dá pra fazer frango falso com jaca. É muito gostoso. Aquela galera lá da Bela Gil. É o pessoal que gosta assim de umas coisas diferenciadas. É, churrasco de casca de mansia. É o frango de essas ilhar, coisas, né? Assim. É. Pensador, arrumando treta com os vegetarianos e veganos. Sempre. O legal que eu aprendi aqui que jaca em inglês é jackfruit. Olha aí. Pô, caraca. A Evil jackfruit. Não é muito original, né? Só bota o nome e bota fruit no final. Botou um jack e ele falou assim: não, peraí, é uma fruta, então fruit aqui. Pronto. Acho que isso é só o Paulista que inventa nome para as coisas também. Balões de pensamento, sobretudo o que você achou do último episódio. Vamos lá, gente, muito obrigado por estarem acompanhando aqui este Cômicos Enquadrados 7, que praticamente não saiu, ficou tantos meses aí sem sair. E, aliás, obrigado também, bem-vindos à 11ª temporada do Teatro Escuro, aqui são 11 anos fazendo... estes podcasts, eu nunca chamei de temporada, porque eu faço isso de maneira tão aos trancos e barrancos, de maneira tão esparsa, assim, nunca dá para ter uma Eu nunca vou ser aqueles podcasts que entregam toda semana, por mais que eu queira muito, muito mesmo. Já fui. Hoje em dia não consigo mais, a vida é essa loucura que eu conheço, você conhece, eu tenho certeza, a não ser que você seja muito privilegiado ou privilegiada, eu não acredito que você for, que você estaria ouvindo Teatro Escuro, mas de qualquer maneira, só tô aqui para dizer, antes da gente começar a ler os recados recebidos desde o Cômicos Enquadrados 6, que foi difícil voltar, assim, para cada dia que a gente tem um lampejo, assim, de, pô, eu vou continuar produzindo, eu gosto tanto de fazer isso, você tem mil outros dizendo, abandona, você já tá tão cheio de problemas, problemas de dinheiro, problemas de saúde, problemas de cabeça, problemas de tudo, problemas de Brasil, problemas... que é muito difícil voltar, mas, pô, com a ajuda de muita gente, gente que acompanha, gente que deu a palavra amiga, amizade, aquele carinho... Por serem não apenas ouvintes, mas também grandes amigos e amigas, eu tô de volta aqui tentando muito não desistir dessa paixão que eu tenho, que é gravar baboseiras e loucuras para vocês. Como tal, vocês ouviram lá o Jean-Claude Vamp Damme, aliás, um grande abraço a Fábio Rostox, grande brother, grande muso do Teatro Escuro, que fez o favor de fazer aquela interpretação belga brilhante da abertura. Fábio, você também andou meio sumido, está de volta agora, cara, um grande beijo para você, brother, você é o máximo, muito obrigado por isso. Mas como ele disse lá no início, esse episódio foi gravado lá onde Judas perdeu as botas, era para ter saído, se eu não me engano, em julho ou agosto do ano passado, só está saindo agora por causa disso. Temos várias menções a coisas que estavam acontecendo naquela época e que só agora saíram e não fazem tanto sentido sair agora, tipo, mencionar o filme da Barbie como se fosse uma coisa recente, mas ao mesmo tempo eu rogo que vocês tenham a paciência de ouvir. Dito isso, muito obrigado por estarem aqui, bem-vindos ao 2024 no Teatro Escuro, muito obrigado a todo mundo que deu por uma palavra amiga, por um tapa na cara, ou ambos às vezes, que aconteceu, aquela ajuda para eu ter forças de continuar, e vamos começar 2024 com a cabeça levantada, ou mais próximo disso, a que consigamos chegar. E para começar nossas mensagens aqui, eu vou começar justo por um brother que tá aí com a gente também há muito tempo e nunca desistiu de nos ouvir, grande participante, participou do Cômicos Enquadrados 6, Norberto Silva, grande brother, grande escritor, já teve contos narrados no Deles Leituras, tá sempre aí com a gente, grande amigão, que nos escreveu dizendo: foi simplesmente uma delícia participar deste cast, o pessoal estava super à vontade e putz, quantas ideias boas nasceram, adorei todas as ideias, por isso foi fácil fazer os desenhos dos personagens. Aliás, ouvinte, caso você não tenha percebido, a capa do último episódio foi desenhada por eles, personagens desenhados por ele. Voltando, muito obrigado pelo convite, espero ter ajudado de alguma maneira e desculpa aí por qualquer mancada. PS, Pensador, ainda estou esperando na minha mesa o capítulo 1 de Madame Tina, o livro. Cara, deu mancada nenhuma, você sempre um grande brother de todos nós, foi uma honra ter você aqui. Ouvinte, caso vocês não saibam, depois do sumiço de The Archagur do Necrofilmicon, é Norberto quem faz... Chuma Goretti, brilhantemente, eu não teria imaginado aquela voz de outra maneira, e porra, Norberto coroa com louvor. E cara, Madame Tina, se algum dia eu for escrever uma fanfic do Constantine, certamente será Madame Tina e você será o primeiro a lê-la. Obrigado, Norberto. Próxima mensagem do grande Chikovski, o grande Chico do Couto, lá do nosso grupo Grande Brother, grande amigaço nosso, podcaster também, que escreveu dizendo: acabei de ouvir, nunca na história da podosfera o desafio faz melhor então do lamentável foi tão bem respondido, parabéns a todos os envolvidos. Cara, parabéns a você por estar ouvindo, aliás, soube por você mesmo, não foi nem por outras fontes, que você está maratonando ouvindo todos os episódios pregressos, coisa que eu nem recomendo muito, porque teve uma época aí que eu tinha um microfone extremamente vagabundo e minha voz era pior do que já é hoje em dia. Mas cara, muito obrigado, foi um prazer ter conhecido você, trocar ideia contigo. Ainda estou tentando, sem sucesso, trazer você para as lives de fim de semana, mas você nunca responde minhas mensagens quando a live está para acontecer, seu calhorda. Mas fora isso, muito obrigado e continue aí com a gente, aí esteja intimado aí para próximos episódios. Valeu, Chico! Próxima mensagem de J. Santos, o cabra da peste responsável por cometer o podcast Água de Moringa, falando de repente toda a cultura desse Nordeste maravilhoso do nosso Brasil, verdadeiros salvadores do nosso Brasil. E ele nos diz: oxente, Pensito, que jagunçaiada arretada tu ajuntou nessa prosa, sou. Eu pensei em fazer, pensei em fazer o sotaque nordestino, mas aí ia sair pior que aquelas novelas da Globo que faz um sotaque completamente sem alma e sem sentido, mas foda-se, não, vou falar com a minha voz mesmo. Voltando, Agora, falando em excelente português, o episódio foi bem divertido. Algumas sugestões dos participantes realmente me pegaram e eu imaginei por que nunca ninguém pensou nisso. Outras eu achei sacrílegas, onde já se viu quem em sã consciência sequer teve a pachorra de concatenar pensamentos relativos à possibilidade de mexer em uma única molécula da borracha que compõe o sagrado cânone do Luffy. Olha, está falando do Cortes MDM, que também esteve no episódio 6 e que falou aí de One Piece gerando muita controvérsia. Falando em One Piece, ele continua, eu admito que a história não é fácil de iniciar e é difícil se manter interessado. A obra foi escrita sob padrões de produções dos anos 90, por si só já nos diz muito. A característica bobalhona do protagonista é diretamente antagônica às personagens de todos os seus companheiros. Todos os seus 10 tripulantes possuem histórias duras e um objetivo muito bem definido. Eles escolheram um idiota como capitão porque seu objetivo é a força motriz que possibilita que eles realizem seus próprios sonhos. Luffy não tem passado trágico simplesmente porque essas tragédias são construídas durante sua jornada. Hoje, em 2023, quer dizer, agora deve ser em 2024, né? Mas ele escreveu no ano passado, então ele é tão sofrido e contrito em relação ao seu passado quanto qualquer um de seus nakamas. Então, quanto à sugestão de fazer melhor One Piece, o mais aceito seria mesmo excluir momentos e flashbacks desnecessários. Desculpe a militância, mas mexeu com o meu um pedaço, né? Olha aí, temos um otaku de One Piece entre nós aqui. Voltando. Quantas outras sugestões, eu morri de rir com a Elsa no Rio de Janeiro, viajei junto com a Sif na nova história do Anjo e curti bastante o Batman. Eu consigo imaginar uma história do Anjo escrito pelo Alan Moore, onde algum ancestral da família Worthington cometeu algum sacrilégio e libertou criaturas demoníacas na Terra que destruíram e violentaram os humanos. Dessa rebelião, uma escrava deu à luz a um bebê cinza azulado no Egito, um ser celestial que também era escravo e se apaixonou e deu sua vida para salvar esta mulher. E essa graça acabou abençoando sua prole, que milênios depois seria o berço do mutante Anjo, uma pomba inútil que viaja o mundo em obras assistencialistas e precisa descobrir sua origem celestial e seria a chave para evitar o apocalipse. É uma bela leitura. Continuando. Eu me apaixonei pela Smurfette traficante punk, mesmo que talvez ela me espanque, me castre e me faça engolir minhas próprias bolas. Não necessariamente nessa ordem. Ainda assim, eu permanecerei apaixonado. Pô, foi a Thaís Souza fazendo a Smurfette da abertura. Não tem como não amar esta mulher. Mano, a cada episódio desse comicozinho, eu fico ainda mais fã do teu trabalho. Tu dá voz e vez aos talentos ocultos da podosfera e isso enriquece este nosso meio. Feliz por mais esta obra e me despeço. Tchau e benção, seu jumento. Pois seu mestre de jumento, J. Santos, muito obrigado por esse comentário tão completo sobre a maior parte de tudo que a gente falou ali. Eu sinto muito que o Cortes MDM tenha cutucado você por dentro ao falar de One Piece, né? Que ele às vezes é meio cabeçudo. Mal aí, desculpa. Desculpa se ele te magoou. Mas muito obrigado, cara, por você ter curtido, por você ter imaginado também versões para isso. Quem sabe numa próxima, assim como você participou do episódio de quadrinhos de horror, você não esteja aqui também para soltar a imaginação nas tuas fanfics. Muito obrigado, velho, e volta sempre. Força sempre aí no Água de Moringa. Próxima mensagem de Zilton. Diz ele, ele escreveu, tem algumas pessoas que me falaram ao longo do tempo sobre isso. Desculpa, eu interrompi o início da mensagem dele só para falar essa ladainha, mas foda-se. Tem muita gente que me reclamou que não consegue logar mais no blog. Quando for assim, façam que nem o Zilton e deixem um comentário anônimo, só escrevam meu nome é tal, em vez de que eu leio da mesma maneira, cara. Não é porque você é anônimo que você não tem voz neste mundo. Vamos nós. Voltando ao Zilton. Eu sou o Zilton e é a primeira vez que ouço e gostei. A Tina me cracou a cara e dei de pensar de ela trepando e alguém falando, aí, você tá tão gostosa, Tina. E ela respondendo, me chama de Exu. KKK. Boa. One Piece nunca assisti, só meu filho. Mas não sei se devia deixar ele ouvir o podcast pra perguntar, que ele é menor. Não, na dúvida, não deixa. Não deixa, não. Ele continua. Anjo também foi lindo de ouvir, porque pensei no tema do X-Men anos 90, tocando com o hino comunista, tocando cada vez que ele aparecia. Risos. Voltarei para ouvir o próximo. Abraços, Hilton. Muito obrigado. Muito obrigado por você, pela primeira vez, ter vindo ouvir e ter gostado. E eu sinto muito por ter demorado tanto em sair, tantos meses em sair o episódio seguinte, mas estamos aqui, espero que você não desista, volte para ouvir isso também. Agradeço muito, dê teu feedback sobre isso aqui também, Zilton, e bem-vindo aí a 2024. Próximo comentário de Sérgio Cabral, nosso traficante cultural, o cara que consegue pelas quebradas acesso a gente a todos os filmes, livros, quadrinhos e demais tretas, músicas e tal que a gente precisa, não tem acesso normal. Ele é o cara que conhece os meios para chegar nas paradas. Ele diz: mas rapaz, isso aqui tá ficando cada vez melhor. Primeiro a abertura da Thay fazendo aquela smurfette, a verdadeira, já que não posso imaginar nenhuma diferente a partir de hoje. Eu também não. Nada mais vai me tirar da cabeça que os Smurfs são pessoas normais que vivem em uma comunidade alternativa, e o fato deles acharem que são azuis e minúsculos é uma piração gigante de cogumelo. Gargamel é um assistente social que quer cortar a onda da galera e mandar eles para uma clínica de reabilitação. O que não foge muito do personagem, não. Só que no caso do Gargamel, ele quer comer os Smurfs no sentido, no sentido gastronômico, porque ele quer fazer uma poção de poder cujos ingredientes são Smurfs. Voltando. Cara, ouvir esse bate-papo de vocês me veio à cabeça uma cena. Sérgio Aragonés e Mark Evanier, grande dupla, com quadrinhos do Conan trabalhados na tequila, comentando como você reescreveria este personagem. E ele chega na conclusão: bárbaros são burros, mas o Conan é extremamente letal e praticamente invencível. E se nós fizermos um barbo extremamente letal, burro e invencível? Daí pra frente, nem preciso falar mais nada. Esses personagens reinventados são os melhores. O Anjo da Sif ficou top. Ela basicamente o transformou. Ele poderia voar pra casa e ficar de lá só salvando o que vale a pena salvar da humanidade. Uma coisa que eu mudaria bem nos quadrinhos seria essa história do principal superpoder de alguns heróis, justamente a superfortuna. Alguns foram citados no episódio, como Emma Frost, Bruce Wayne, Warren Worthington III, o Xavier. Nada me tira na cabeça que esse cabra safado não tenha manipulado alguns milionários e essa história de pais ricos sejam algumas memórias implantadas. Olha aí, boa, boa, eu acho perfeitamente plausível. E alguns não mencionados, como Tony Stark, T'Challa, Oliver Queen, Reed Richards. Isso pra mim é uma forma de alimentar o desejo do leitor de ser como os seus heróis, que tem um cartão de crédito mais ilimitado que seus superpoderes. Aliás, o que falta pra alguns heróis seria lutar contra supervilões e superboletos. Olha aí, falamos dos boletos hoje. Imaginei o Repudiador desenhado pelo Evaristo Ramos, caso fosse milionário. As porradas na armadura de Kevlar nem iriam doer, iria perder toda a estética da criatividade de Tupiniquim. O Batman do Norberto seria bem isso, um porradeiro sem alguns bilhões servindo de escudo. Curti muito a ideia, que foi muito bem estruturada. Agora, a Elsa da Bianca me fez imaginar bandidos congelados para serem presos e os homens da Patamo, não sei se ainda é esse nome, também não sei, boa pergunta, levando uma hora ou mais para chegar na cena e mais uma hora para subir com as viaturas patinando no lamaçal do degelo. No calor do rio, o Olaf nem ia precisar usar um saco plástico de roupa e o nome dele seria Sacolé. Um Olaf de Sacolé maravilhoso. Um abraço e já sinto muita vontade de ouvir o próximo. Sérgio, muito obrigado por ser esse amigão, esse grande apoiador. Nunca desistiu de nos apoiar aí todo mês, cara. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado por estar sempre aí comentando, sempre aí ouvindo. E, pô, por render sempre tuas opiniões fodas sobre isso, cara. Eu tenho que te trazer aqui pra um Cômicos Enquadrados. Na verdade, você e o Fabrício, vocês têm que estar aqui. Eu tenho que arrumar um pra vocês estarem aqui. E justamente por falar nisso, já que Sérgio é lá colaborador do blog Sexta-feira Clássica, nós temos o senhor Sexta-feira Clássica aqui, o próprio Fabrício aqui, que veio num ato de extrema generosidade comentar com a gente. Ele diz: olá, gente e pensador louco, tudo bem com vocês? Cômicos Enquadrados, pra mim, esta é a melhor série de podcast sobre quadrinhos dos últimos tempos. É gostoso ouvir sobre as reflexões e bate-papos que convidados trazem a cada episódio, e com este não foi diferente. A abertura engraçada e super carismática da Smurfette Thay Souza está um espetáculo sonoro. Me senti representado pelo corte MDM. Olha aí, corte, nem todo mundo te odeia aqui. Pois não conhecia a Lord One Piece, só conhecia de vista, e a explicação que ele deu me fez querer dar uma chance pro anime no futuro. Muito bom. A Lady Sif, nossa musa gótica, conseguiu destruir o professor Xavier com muito garbo e elegância. Ela é boa nisso mesmo. Não à toa, ela é uma assassina de reputações aqui. Queria muito ouvir um spin-off dela destruindo o Groucho e o Blob. Risos. O Norberto enriqueceu o Cash como sidekick da loucura com sua bate-desconstrução morada do Cavaleiro das Trevas. E Bianca Alves colocando a Frozen no Rio de Janeiro é surreal. Ótimo Cash e parabéns aos envolvidos. Fabrício, parabéns a você, cara. Espero muito, muito mesmo, um dia poder trazer você aqui no Cômicos Enquadrados também, para você soltar o verbo. Eu vou achar ainda algum tema que caiba bem tanto você quanto Sérgio Cabral, ter os dois aqui ao mesmo tempo. Porque vocês nunca são vistos juntos ao mesmo tempo, então é capaz de um ser a identidade secreta do outro. Já pensou? Muito obrigado. E, ouvinte, muito obrigado novamente. Feliz 2024, bem-vindo a 2024, pelo menos no Teatro Escuro. E vamos ficar aí com o encerramento, a escolha da música dos personagens. Vai, eu prometo não atrasar muito o próximo Cômicos Enquadrados. Mas muito bom, só pra gente encerrar aqui, então deixa eu escolher uma vítima aqui, a esmo, para escolher uma música de encerramento que tem a ver com o quanto a gente amalgamou a paciência de você, ouvinte, aí do outro lado. Ah, o Corte já escolheu da última vez, então isso exclui ele. A Raíssa acho que já escolheu música, já gravou 30 mil episódios comigo. Logan, você! Toda vez você me põe pra escolher. Mas eu antes disso, eu queria te pedir uma parte. Tudo bem, mas eu tenho um endereço do OnlyFans específico, caso você queira. Olha aí. Pega um pezinho. Eu acabei de lembrar. Por favor, mande aí, porque eu posso. Pack do pezinho, passa o Pix, né? Não é porque eu lembrei a semana que foi o aniversário de uma amiga nossa lá do grupo, que é a Andréa, pô, André de Oliveira, hein? Corre. Tem nosso podcast. Podcaster de literatura, né? O podcast dela, eu vou até fazer o jabá, que é o Livros em Cartaz. É, Livros em Cartaz, boa. Ouvi, é bom. Livros em Cartazes, podcast de literatura, excelente. E grande parabéns aqui do Um Teatro Escuro, parabéns pra você. Uma curiosidade que eu acabei de ver do nome dela, porque o nome dela é Andréa de Oliveira. Ela deve ser só personagem de One Piece, né? Porque o nome do... é... Eu noto um certo padrão quando o Corte fala assim, que ele sempre encaixa o One Piece em alguma coisa. Gente. É, não, e o legal é porque agora a gente descobriu por que que aceitou ela no grupo. Olha aí. Por causa disso. Agora tá explicado. Mas, cara, interesseiro. Mas assim, eu tenho até um recadinho também, assim, tem o nosso colega também de o nosso amigo lá do grupo, que é o Fábio Donelis, que escreveu um livro, não lembro o nome dos livros dele, mas é só escrever lá na Amazon. Fábio Donelis, eu acho que é com dois L's. Escreve Donelis. Aí vai achar lá e compra os livros dele. Vai ter um outro Fábio Donelis, compra também, se for do outro, isso, cara. Todos os Donelis merecem atenção. A real é essa. Merece, o complemento do Donelis é aí ele não merece atenção, não. Mas então, Alexandre, você que falou aí por penúltimo, fala aí, qual música você escolhe, qualquer música que tenha a ver com a fusão que a gente fez aqui, essa merda toda que a gente falou. E yeah, acho que tem que ser um mashup, né? Uma música que junta. Olha aí, boa. Dois gêneros diferentes, assim. O mais conhecido de todos, que é o que começou mais ou menos a onda, é o Walk This Way do Run DMC com o Aerosmith, que é meio farofa, mas é que todo mundo excelente, conhece, né? Excelente, cara. O rap com Rádio Rock, então. É uma. Muito bem. Pô, faz um mix com a música Eu Vou Fazer Rebelião no Seu Coração. Aí. Eu jurava que ele ia falar do mashup do Circulation. Porra. Cara, tem um canal de. Tem um canal de mashups no YouTube que eu gosto muito, que eles misturam duas paradas completamente diferentes. O cara já misturou Bee Gees com Pink Floyd. Mas tem um mashup dele que é Justify My Love da Madonna com Whole Lotta Love do Led Zeppelin, ficou fantástico também. Ponto MP3. Tem um disco de Ramones com Bob Marley que é legal também. Já que tá todo mundo aí. Escutei Dream Ones do Aerosmith com Hatsune Miku. Olha aí. Só conheço, não, muito bom. Já que tá todo mundo indicando, eu vou indicar um até que eu tuitei hoje, que é aqueles bonecos da Garra da Patrulha, que eles toda vida pegam alguma música internacional e colocam aquela música Vou Me Trepar no Pé de Coco pra ver se tem pouco. E é sensacional. E deixa eu adivinhar, eles misturaram Vamos Trepar no Pé de Coco com One Piece. A última que eu escutei foi com aquela música que fez bastante sucesso agora, aquela música da Barbie. Não, mas cheio de tudo, cara, é sensacional. Ah, pega todas essas músicas que a gente citou e faz um mashup. Aí faz uma amálgama. Boa. É isso. Mas fiquem aí por enquanto eu contrato um DJ pra fazer esse amálgama que eu jamais farei. Esse amálgama musical. Fiquem aí com Walk This Way do Aerosmith com Run DMC e até a próxima. Valeu!